ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundar este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor até mandou anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Que bom que foi Jesus achar seu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo é teu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor até mandou anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar.